brother, me desculpe se eu magoar você. Sentimento eu sei que todos têm que ter. Não é por isso que você se pega. Entra numa fria, chega em mim e descarrega. Se eu lhe der um tapa, queima roupa no... Você chora e me implora. Ha! Depois da mancada que deu no salão, arrumou um bololô e me deixou na mão. E agora bem, vê se eu tô em punga. Briguei com quatro caras, acabei levando um bumba. Isso na minha cara foi mulher que fez. Se eu não tomar cuidado, vou morrer de vez. Fiquei quieto na presença de Fernanda. Daí chegou Amélia, Nadir e Amanda e muito mais. Pulei para trás, sabia que a briga ia crescer demais. Porque Marcela não é mais magrela. E o tenente é o homem dela. O delegado já dormiu com ela. E você, o que é que você faz com ela? Leva-me à frente da tua atenção, ou vire de costas pra situação. Se tudo que é explícito é concreto e é fatal, passar um sabonete na cabeça. O síndico é amigo dela, porque o Tumo é marido dela. Porque Marcela não é mais magrela. Até eu mesmo namorei com ela. E o quê? Nada disso diz direito o que é que faz. Por isso que ela cada dia pede mais. Por acreditar no amanhecer do céu azul, ou levar um tapa queima rosca no que Marcela não é mais magrela. E o tenente é o homem dela. O delegado já dormiu com ela. E você, o que é que você faz com ela?